suas palavras. Eu tô querendo conversa civilizada. Show da tarde, Itatiaia. Mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Corações disputando aí, ver quem é mais forte. Facas pra você com Calcinha Preta. Tivemos ainda a recordação com Reginaldo Rossi. O que resta de mim? Essa daí foi de 1983. Década aí também da fundação da Rádio Itatiaia, só que foi um pouquinho mais à frente, não é? No 87. Agora 15 horas e 26 minutos com Óticas Boris, médico oftalmologista neste dia 15 de fevereiro, é uma quarta-feira. Marque hoje mesmo a sua consulta pelos telefones, o Tim WhatsApp é 889-9924-4310, ou claro, é 889-9428-2255. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. É nessa hora que você sabe como é que tá o sentimento quando não tem bebida, não tem plateia, não tem ninguém a não ser os dois, não é? Porque aí as intenções são sinceras, são verdadeiras e não tem negócio de ter ninguém olhando ou para agradar alguém ou então porque não sabia o que estava fazendo devido ao álcool, né? O conteúdo alcoólico aí no seu cérebro. É importantíssimo que essas boas conversas sejam sóbrias. Aliás, é importantíssimo todos os momentos sóbrios, não é? 15 horas e 27. Bon Jovi. Never say goodbye. Remember when Itatiaia, a nossa rádio. Quer novidade todo dia? Vem pra Sheila Calçados. Quer preço e prazo? Vem pra Sheila Calçados. Quer ficar por dentro das novidades sem sair de casa? Então curta nosso Insta, @lojasheilacalçados e nossa página no Facebook. Sheila Calçados, a moda seus pés. Estamos sempre repletos de novidades e com aquele preço imperdível. Parcelamos nos cartões de crédito qualquer valor em 10 vezes sem juros. Não esqueça, 10 vezes sem juros. E mais uma novidade, trabalhamos com crédito para celular, Claro, Vivo, Tim e Oi, nos cartões de crédito e débito. Ao efetuar suas compras, adquira seu cartão Fidelidade. Sheila Calçados, a moda, seus pés. Você está no Show da Tarde, Itatiaia. As melhores músicas passam por aqui. Da Tarde, Itatiaia. Dizem que é o que o Brasil tem de melhor é o carnaval. Eu não acredito não, acho que as pessoas são melhores que o carnaval ainda, não é? Pois é. Existe muita pessoa de bem, existe muita gente de bom coração nesse Brasilzão, de meu Deus. Então tem muita coisa boa além de carnaval. É claro que é uma das maiores festas aí de toda a humanidade, talvez a maior do Brasil. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas boas e o carnaval não existe por si só, não é? Ele é feito também por pessoas, não é? Quem faz o lugar, quem faz o evento, quem faz as coisas são as pessoas envolvidas naquele evento, naquelas coisas. Então, se a coisa é boa, é porque as pessoas tinham boa intenção. Se a coisa não era tão boa assim, é porque as pessoas não estavam bem intencionadas. Então, é importante ter sempre bom coração, ter boas intenções, fazer o bem sem olhar a quem. E assim, com certeza, todos saem ganhando. Show da Tarde, Itatiaia. Só pra contrariar... Você virou saudade? Você...

estão se arrumando. E se eu não for também aí eu choro. Vou fazer um vale no patrão. Essa eu não posso perder. Essa noite vai ser boa de montão. Eu vou dançar, vou beber e vou comer. Sou ponteiro alucinado. Quando caio dentro do forró, eu só saio quando tiver terminado. E com certeza eu nunca saio só. Sou ponteiro alucinado. Quando caio dentro do forró, eu só saio quando tiver terminado. E com certeza eu nunca saio só. Todo mundo aí com a bichinha. Show da tarde, Itatiaia. Que tem forró lá na vila onde moro. As meninas já estão se arrumando. E se eu não for também aí no chão, vou fazer um vale no patrão. Essa eu não posso perder. Essa noite vai ser boa de montão. Eu vou dançar, vou beber e vou comer. Show da tarde, Itatiaia. Essa é a banda forró maior. Aí é a nossa. Hora certa, Itatiaia. 15 horas e 43 minutos, hora certa com Óticas Boris, médico oftalmologista, no dia 15 de fevereiro, é uma quarta-feira, marque hoje mesmo a sua consulta. Os telefones, eu tinha o WhatsApp, é 88999244310, o claro é 88994282255. Essa daí, quem foi que dançou lá em 1990 e alguma coisa, né? 93, 4, por aí. Muito sucesso da banda Forró Maior. Quem passou dos 3.0 lembra aí de quanto já dançou nesses forrós, não é? Era forró bom pra valer, com certeza. Dava pra dançar a noite toda. Olha só, gente, nas Óticas Boris, você vai encontrar a lente que você precisa. Estamos falando da lente com antirreflexo, que é um tratamento para as lentes de óculos, que bloqueia a luz refletida, onde reduz os reflexos de luz na lente dos óculos. E com ele, você enxerga tudo de forma muito mais clara, mais nítida, porque funciona como uma espécie de barreira que bloqueia aqueles reflexos indesejados que podem atrapalhar a sua visão. Uma ótima opção para quem utiliza computadores, celulares, para assistir TV e até mesmo para quem dirige à noite. Então não perca a oportunidade de adquirir uma lente de ótima qualidade utilizando a lente com tratamento antirreflexo. E onde é que você vai encontrar? É claro que é nas Óticas Boris. Então passe agora mesmo nas Óticas Boris e saiba todas as vantagens de adquirir aí essa lente com tratamento antirreflexo. Lembrando que no dia 15 de fevereiro tem médico oftalmologista aí nas Óticas Boris, então aproveite aí para escolher a sua lente com tratamento antirreflexo. Óticas Boris, localizada na rua Doutor Otávio Lobo, número 167, no centro de Santa Quitéria. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Essa daí, essa nova geração, nem dançar não sabe mais. Disse que não dá pra ser dois pra lá e dois pra cá, não. Quer saber só do piseiro mesmo. Tá bom, então pra essa turminha forrozeira de agora, aquele abraço também pra você do Lisier, você de Malhada Grande, aquele abraço pra você aqui do Manduca Penteado, Dona Maria do Cocada sempre sintonizada aqui nas 890, aquele abraço. Francisca Maria também, Dona Neném, toda a turma aí no bairro Boa Vida. Show da tarde, Itatiaia. Chão de avião e a participação é de Raça Negra. Raça. Dono do seu beijo. O que a gente fez? Mas no brilho desse olhar me prendeu de vez. No começo a emoção amor chega entre paz morada. Revolução por dentro, é o sol da madrugada. Sentimento que aquece e acalma o coração e a alma. E perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Dono do seu beijo, sou dono do mundo, sem você não dá. Perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Dono do seu beijo, sou dono do mundo, sem você não dá. Não dá, não dá, sem você não dá. Você arrasta a negra, hein? Revolução por dentro, é o sol na madrugada. E aí, Luiz? Sentimento que aquece e acalma o coração e a alma. Hey! E perto de você eu esqueço de tudo, só pra te amar. Como do seu beijo sou dono do mundo, sem você não dá. Perto de você eu esqueço de tudo, até me empolguei. Lembrei do meu tempo em Fortaleza. Você morava lá, né? Itataia. Seu banho, o senhor deixou as suas veias em casa, foi? Não, minha filha, parece que é cega de heraldo. Beleza, pra achar uma veia, não sei, não acho. Vamos tentar de novo? Vou nada, eu não tenho braço pra achar furto, não. Eu vou lá pras meninas do Laboratório Laborrida. Lá, São Ponteira, acerta a veia na hora. Laboratório Laborrida dá. Exame de sangue, urina, fezes, glicose. Pra saber se tem diabetes, colesterol, teste de DNA, PSA, hormônios da tireoide, biópsia. E nós fazemos coleta em domicílio. E temos convênio com a AMA, na rua João Rodrigues Pinto, anexo Physio Center, pertinho do Banco do Brasil. É só ligar, homem, aí. 999-517-38 ou 992-43-5809. Direção, doutor Henrique Júnior, bioquímico com experiência. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. Rua João Pinto de Mesquita, 385, Centro, Santa Quitéria. Fones 3628-0433 e 9929-1937. Martimag. A Prefeitura de Santa Quitéria valoriza o professor. A gestão municipal garante o pagamento do novo piso salarial dos professores com reajuste de 14,95%. Investir no magistério é investir em educação de qualidade. Em Santa Quitéria, os professores da rede municipal não receberão menos do que R$ 4.420,55, com jornada de 40 horas por semana, R$ 2.210,27

voltar pra mim, eu falo. Falo no seu nome toda hora. Show da tarde, Itatiaia. É sempre assim. Louco por você. Já virou rotina pra você, é Turma do Pagode, é muita rotina de fim de semana. Tivemos também com João Bosco e Vinícius e a participação de Leonardo. Agora 15h57, hora certa com Óticas Boris, médico oftalmologista, no dia 15 de fevereiro, é uma quarta-feira. Nosso amigo Júnior Viana está muito doente lá em Brasília, mundo doente, Júnior Viana. Agradecendo a você que ligou, que interagiu conosco, uma ótima quinta-feira. Vamos todos descansar na Santa Paz de Deus. Se divertir com responsabilidade, sempre com zelo pela própria vida. E assim você zela também a do seu próximo. Vem aí muito forró pra você dançar e se divertir no forrozão Itatiaia. Nosso amigo Erivaldo Rodrigues comanda pra você. Deixando aqui a última do mundo doente de Júnior Viana pra você que pediu. Onde quer que você esteja, muito obrigada pelo carinho da sintonia. Amanhã estaremos de volta a partir das 14 horas para mais um Show da Tarde Itatiaia. Forte abraço, até lá então. Paz e bem, não faz mal a ninguém. E a rotina começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto. Rádio Itatiaia. Show da tarde, Itatiaia. Sucesso do vaqueiro, essa daqui vai ficar na cabeça. E vai ganhar o coração de vocês. Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail, que as lembranças eram um retrato na parede, que a água de cacimbo é quem matava a sede. Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato, não precisava de cartório pra humir do mato, um aperto de mão selava o nosso acordo. Ninguém vive mais, vive a vida da gente. Ai, que saudade de antigamente. Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre, sem se preocupar que alguém roube a gente. O mundo era saudável, hoje está doente. Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz. O povo vive em guerra, amor não existe mais. Eu vou voltar pro interior. E o capitão nunca mais. Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail, que as lembranças eram um retrato na parede, que a água de cacimbo é quem matava a sede. Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato, não precisava de cartório pra humir do mato, um aperto de mão selava o nosso acordo. E hoje o mundo mudou, ficou diferente, ninguém vive mais, vive a vida da gente. Ai, que saudade de antigamente. Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre, sem se preocupar que alguém roube a gente. O mundo era saudável, hoje está doente. Eu sinto falta de deitar na minha rede, ter minha capital nunca ZYH642, Rádio Itataia de Santa Quitéria Limitada AM. Operando na frequência de 890 kHz. Estúdios localizados à Rua Doutor Otávio Lobo, 167, Santa Quitéria, Ceará. Trabalho pioneiro de Haroldo Martins. Administração, diretor-presidente Haroldo Martins Filho. Diretor executivo João Bosco Bastos. Forrozão Itataia. Forrozão Itataia. Boa tarde, meu sertão, boa tarde, minha cidade, boa tarde, Brasil. 16 horas 6 minutos. Estamos começando mais um Forrozão Itataia aqui pela nossa rádio Itataia de Santa Quitéria. A partir de agora até as 19 horas, eu e você, você e eu no melhor do forró. E você pode pedir o seu forró preferido a partir de agora pelo nosso WhatsApp. Estamos online. Você pede o seu forró preferido e a gente toca com certeza. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro, ano 2023. Boa tarde para você que já está ligadinho com a gente, seja pelo rádio, pelo aplicativo ou pelo Radiosnet. A partir de agora, minha galera forrozeira, o pipocado de forró no seu rádio. Aumenta o volume do seu rádio porque a partir de agora é muito forró, forró legal, forró bom para dançar. Começando com forró real, me dá um beijo, mulher, e também gostosona. Tem Japãozinho, não vale mais chorar por ele. Tem também Mastruz com Leite, meu vaqueiro, meu peão. 16 horas, 7 minutos. Oi,

gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também sou desse jogo, eu já amarrei o fogo por causa da gostosona. É Dorival e Dodô puxando fome. Dela. Casada diz que é unida para dar o couro nela. Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dono. Eu quero subir no trono, sou doido pra ser o dono do corpo da gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei o touro por causa da gostosona. É forró real vivo no Parque do Vagueiro. Sintonizar faz bem. Itatiaia 890. Boa tarde, amigos da 890.

Rodrigues. Hora Certa, Itatiaia. Eita, minha gente, agora são 16 horas 23 minutos. Hora certa no oferecimento de Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Para você que procura o melhor lugar para cuidar dos seus óculos, dirija-se às Óticas Boris de Santa Quitéria. Lá você encontra diversos serviços, como troca de parafusos, troca de plaquetas, ajustes. E você ainda faz uma limpeza completa em seus óculos, deixando-os com aspecto de novos. Óticas Boris está localizada na rua Doutor Otávio Lobo, 167, Centro de Santa Quitéria, atrás do Banco do Brasil. Os telefones para contatos, anote aí. Tim, o WhatsApp 999-24-4310. O Claro 994-28-2255. Lembrando que dia 15 de fevereiro, próxima quarta-feira, teremos atendimento na Ótica Boris com médica oftalmologista. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Manda aqui boa tarde para a turma legal que está ligadinha com a gente, participando pelo nosso WhatsApp 997-55-2010. A turma legal que está ligadinha com a gente lá no Distrito Federal, Brasília. Começando aqui a falar com a nossa ouvinte, Valdira, está lá em Brasília e está curtindo aqui a gente. Ela participa pelo nosso WhatsApp. Alô, Valdira, boa tarde. Boa tarde, Erivan, aqui é a Valdira do DR. Gostaria de pedir a música do Brasa do Forró, qualquer uma. Eu curti aqui mais minha família, eu. Ok. Valeu, Valdir. Abraço para você e toda a sua família. Obrigado pela audiência. Alô também pro nosso ouvinte, Gleison. Gleison também de Brasília. Pede música com Júnior Viana, Mundo Doente. Pediu e vai curtir com certeza. A gente começa trazendo Pergunta Sem Resposta, Brasa do Forró. Depois tem Júnior Viana, Mundo Doente. Tem também Toca do Vale, Alvejante. 16h25. Itatiaia, a rádio que vai mais longe, para ficar mais perto de você. Eita, mano! Por que me ver chorando por você? E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem.

emoção de ser a primeira. Cê não avisou pro meu coração. Tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o AV na bica iria perfeito pra mim. Lá vem a roupa de cama, mas de teu cheiro tá entranhado em mim. Vai geral na casa toda, e do coração eu esqueci. Fui do supermercado comprar vegeta, o meu acabou. Material não limpeza, limpa sujeira, não limpa amor. Passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o AV na bica iria perfeito pra mim. Na velha roupa de cama, mas o teu cheiro tá entranhado em mim. De geral na casa toda e do coração esqueci. Fui do supermercado comprar o vegeta, se meu acabou. Patrão limpeza, limpa sujeira, não limpa amor. Santa Quitéria, 890 kHz. Frequência de classe Itataia. Esse fogo tá gostoso, muito bom, chamega. Samponeiro, puxa fora que não pode cochilar. Todo mundo tá gostando e tá rindo à toa. Eita coisa boa, vamos lá pra confia. Puxa esse pole, vera o grande sanfoneiro, passa meu Brasil inteiro, todo mundo com rosar. Chame bobo, esse pole, vera o pai, todo mundo corre atrás, só pra ver você tocar. Chame bobo, esse pole, vera o pai, todo mundo corre atrás, só pra ver você tocar. Eita, coisa boa, e cada vez que vai melhor, nego, pra chegar moreno e a poeira deu um nó. Sanfoneiro, da bombeiro, triangueiro, chama o povo do terreiro pra dançar esse forró. Sanfoneiro, da bombeiro, triangueiro, chama o povo do terreiro. Esse fogo tá gostoso, muito bom, chamega. Saponeiro, puxa o pole que não pode cochilar. Todo mundo tá gostando, e tá rindo à toa. Eita coisa boa, vamos lá, vamos afiar. Puxa esse pole, velho, grande saponeiro, passa meu Brasil inteiro, todo mundo vamos rodar. Chamego bom, esse pole, velho, faz. Todo mundo vamos atrás, só pra ver você tocar. Chamego bom, esse pole, velho, faz. Todo mundo vamos atrás, só pra ver você tocar. Eita, polícia boa, e cada vez fica melhor, nego, pra chegar moreno e a poeira deu um nó. Saponeiro, da bombeiro, triangueiro, chama o povo do terreiro pra dançar esse forró. Saponeiro, da bombeiro, triangueiro, chama o povo do terreiro pra dançar esse forró. Itatiaia, a rádio que vai mais longe, para ficar mais perto de você. Esse forró tá gostoso, muito bom, te chama é garçom, pondeiro, puxa um folha que não pode te gelar. Todo mundo tá gostando e tá rindo à toa, eita coisa boa, tá lá pra confiar. Puxa esse pó, libera o grande sanfoneiro, passa meu Brasil inteiro, todo mundo com rosar. Chamego bom, esse pó, libera o pai, todo mundo com atrair, só pra ver você tocar. Chamego bom, esse pó, libera o pai, todo mundo com atrair, só pra ver você tocar. Eita, com isso, porra, e cada vez fica melhor, nego, cacete, morena e a poeira de um nó. Sanfoneiro, da bombeiro, cergueiro, chama o povo do terreiro pra dançar esse forró. Sanfoneiro, da bombeiro, triangueiro. Segura aí, Clementina, amor. No Martimag de Santa Quitéria, você compra em promoção na seção de frutas e verduras, dias 8 e 9 de fevereiro. Uva roxa sem semente, 1 quilo, R$ 9,90. Tomate, 1 quilo, R$ 6,29. Pimentão, 1 quilo, R$ 5,95. Manga, 1 quilo, R$ 2,29. Laranja, unidade, 39 centavos. No Martimag de Santa Quitéria, você compra em promoção na seção de frutas e verduras, dias 8 e 9 de fevereiro. Goiaba, 1 quilo, R$ 4,29. Cenoura, 1 quilo, R$ 4,90. Cebola branca, 1 quilo, R$ 4,95. Batata inglesa, 1 quilo, R$ 4,95. Batata doce, 1 quilo, R$ 2,95. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar dias 8 e 9 de fevereiro no Martimag de Santa Quitéria. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 9-9929-1937. Rádio Itatiaia. Participe da nossa programação através do WhatsApp da Rádio Itatiaia. 99755-2010. Forrozão Itatiaia. Forrozão Itatiaia. Itataia, a rádio que vai mais longe, para ficar mais perto de você. Hora certa, Itataia. Eita, minha gente, agora são 16 horas 44 minutos. Hora certa no oferecimento de Óticas Borges, especialista em óculos de grau. Na Ótica Borges você encontra as lentes que você precisa. Estamos falando da lente com tratamento antirreflexo. O tratamento antirreflexo aumenta o conforto visual, evitando a fadiga ocular, que pode causar dores de cabeça, vermelhidão e ardência nos olhos. O tratamento protege os olhos da radiação ultravioleta vindo de todas as direções, inclusive dos raios refletidos na face interna da lente, evitando reflexos indesejados. Ótima opção para quem utiliza computadores, celulares, tablets e para assistir TV. Então não perca a oportunidade de adquirir uma lente de ótima qualidade. E onde você vai encontrar? É na Ótica Borges. Passe na Ótica Borges agora mesmo e saiba todas as vantagens de adquirir essa lente com tratamento antirreflexo. Óticas Borges está localizada na rua Doutor Otávio Lobo, 167, Centro de Santa Quitéria, atrás do Banco do Brasil. Telefones para contatos, TIM, WhatsApp, 999-24-4310. O Claro, 994-28-2255. Lembrando que dia 15, próxima quarta-feira, teremos atendimento na Ótica Borges com a médica oftalmologista. Portanto, não perca tempo, ligue e agende o seu atendimento. Óticas Borges, especialista em óculos de grau. É, sou eu até as 19 horas aqui com o Forrozão Itataia. Você pode pedir o seu forró preferido pelo nosso WhatsApp. Estamos online. O WhatsApp é 88997552010. Você pede seu forró e a gente toca com certeza. Nossa emissora esteve de aniversário completando seus 36 anos, dia 10 de janeiro. Mas a festa será amanhã, sexta-feira, dia 10, a partir das 19h30, aqui na rua Doutor Otávio Lobo, em frente ao prédio da Rádio Itataia. Terá entrega do troféu Haroldo Martins aos homenageados. Então, também você, querido ouvinte, você é nosso convidado especial a comparecer a esta festa maravilhosa em comemoração às novas instalações da Rádio Itataia e os seus 36 anos. Na ocasião, os homenageados receberão o troféu Haroldo Martins pela Rádio Itataia. Então será amanhã, sexta-feira, 10, a partir das 19h30. Você, ouvinte, é nosso convidado especial. E ainda falando do aniversário de 36 anos da Rádio Itataia, foi lançada a promoção e a Rádio Itataia sorteou 10 maravilhosos prêmios para os nossos amigos ouvintes e participantes. O primeiro prêmio foi um air fryer, saiu para Maria da Conceição Moreira, lá na Fazenda Bálsamos. O segundo prêmio, um air fryer, uma panela air fryer, saiu para Edson Costa, da Fazenda Sabiá. O terceiro prêmio, um ventilador, ganhadora Maria Aldeni Miranda Duarte, lá do Logradouro. Quarto prêmio, um liquidificador, ganhadora Maria Ribeiro, do bairro Boa Vida. Quinto prêmio, um conjunto de jantar. Quem ganhou foi Vilma Muniz, lá da Piracicaba. Sexto prêmio, uma sanduicheira. Ganhadora, Margarida Barbosa Paula. Sétimo prêmio, o ferro de passar. Quem ganhou foi Manuel Miguel do Nascimento. Oitavo prêmio, panela de pressão. Ganhadora, Cineuda, da Fazenda Flores. Nono prêmio, uma garrafa térmica. Quem ganhou foi Antônio Araújo, do Paraíso. E o décimo prêmio, um conjunto com 6 copos, Quem ganhou foi Antônio Rodrigues de Paula. Então tá aí a relação dos ganhadores da promoção de 36 anos da Rádio Itatiaia. 36 anos a serviço do povo. Vamos de forró, agora são 16 horas e 50 minutos. Vamos atendendo mais ouvintes pelo nosso WhatsApp 997-552010. Mandar aqui um boa tarde para a turma legal lá da padaria Angélica, ligadinha com a gente. Boa tarde para o Paulo, o Filho, o Júnior, Evani, o Alicate, Gustavo e também o Victor. Todos aí na escuta do nosso programa na padaria Angélica. Obrigadão pela audiência, estão ligadinho com a gente. E pedem para ouvir música com Mercedes Holanda. Mariá pediu e vai curtir. Agora são 16h50. Vamos ouvir Mercedes Holanda, Mariá. Tem Coladinho, Zé Vaqueiro, Banda da Raimunda, Catuaba com Amendoim. 16h50. Só tem água pra beber. Pouca água, deixa a roupa mal lavada, Maria. Lava a roupa, também tenho que aprender. Pouca água, deixa a roupa mal lavada, Maria. Lava a roupa, também tenho que aprender.